Portugal Música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Et bonjour, bonjour. C'est Mario ce matin, en direct sur Radio PNFM 87.9. Allez, on est parti pour 3 heures de musique. Jusqu'à midi. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter au 05 55 56 21 44. N'hésitez pas là. On est là pour ça. Allez, et en espérant qu'on passera une agréable matinée ensemble. Allez, on part tout de suite en musique. Avec quelques petits vieux titres pour commencer. Et de nouveautés un peu plus tard. Hein. Voilà la composition de votre émission ce matin. Allez, c'est parti!

Jefferson. Ô, Laurentinha. Um som aqui com a gente? Delícia. Ah, agora vai, pronto. Ali, vai, vai. Cris Ribeiro, nas Vozes de Portugal. Neste domingo de manhã. Das 9 ao meio-dia. Na rádio. A PNFM 97.9. Vamos. Marie. Deja réveillé. Ribeiro Lorandinha. Portuguesa, a mais linda, neste domingo de manhã, Jorge Pereira. Se abro sorrisos de mulher me deixa louco, e no meu peito faz bater um coração, é sintoma de paixão, um amor que nasce no voo. E no meu peito faz bater um coração, é sintoma de paixão, um amor que nasce no voo. Esta mulher que aquece meus desejos de queria. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de queria. A portuguesa é mais linda, é engraçada quando

de chegar, terei o teu rosto no mar. Amor de verão, o inverno vai vir. E quando vier, tu irás partir. José Malhoa. Tu és uma concha na areia da praia e trazes o mar na saia. Tu és como o barco que voga no rio, tem o teu lugar vazio. Amor, amor. Cinq cinquante-cinq cinquante-six vingt et un quarante-quatre. N'hésitez pas. Mike Dagaite. Empurra, João. Empurra, empurra, empurra, João. Tu não tenhas medo, é só

9h midi, les voix du Portugal. Allez, un petit bonjour à Pedro Braz. Amor. Esperando a hora que virás, tem lá dentro uma luzinha, um cantinho de calor e paz. C'est une découverte quand même. Les voix du Portugal. Pedro Braz. Para quando tu quiseres carinho, no coração do outro. Em que te faltará o teu nome que está lá gravado, outros sonhos para recomeçar, vou guardar sempre uma esperança da história da nossa mudança. Sei que não vai chegar. Braz à une découverte Open FM, les voix du Portugal. Vai e vai. Sinceramente, eu já não sei. Longe de mim. Voltavas, abri os olhos e tu não estavas aqui. E hoje eu vivo mal assim. Mas agora eu já não te quero. Vira em volta, acredita, eu espero. Fiques bem, que sejas feliz, que vivas um sonho, mas bem longe daqui. Espero que fiques bem, que sejas feliz. Should've

sozinha e preciso de ti. Vem, vem comigo, cigano. Um amor procurei, teu sorriso encontrei, meu sossego perdi. Cigano, meu amor te chama. Eu sei que tua raça tem lá. Au plaisir d'être ici. Et il est 10h. 10h02 exactement. Sur les ondes de Radio Open FM 97.9, les voix du Portugal. On est en direct ce matin, 9h midi. Alors, un petit truc ce matin, petite annonce, on va dire. Si des personnes sont intéressées pour me rejoindre le dimanche matin à la radio, contactez-moi sur mon Facebook, il n'y a pas de souci. Contactez-moi pour venir me rejoindre le dimanche matin pour animer l'émission Les Voix du Portugal. On aura le plaisir de vous accueillir. Voilà. Allez, pour ça, c'est fait. Et du coup, on repart en musique. Anne. Ainda hoje, quando ouço esta música tocar, nem por nada me consigo desligar. E às

en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Yeah. pega-te a mim neste funaná. Se tu queres vender, vem, não digas que não. Entrega de vez o teu coração. Vem balançando no funaná. Senta esta dança e vem te envolver. Vem balançando no funaná. Vem bailar comigo até amanhecer. Vem balançando no funaná. Senta esta dança e vem te envolver. Vem balançando no funaná. Vem bailar comigo até amanhecer. Já não quero mais.

És a mulher dos meus sonhos, és tão linda e sensual. Eu adoro o teu sorriso, teu beijo me dá calor. Perco logo o juízo quando fazemos amor. Sei que tu não acreditas, já não sei o que fazer. Manu Alves, tu és a minha vida. Minha vida, eu, tudo que sonho é pra mim. Tu és minha vida, eu, já não sei viver sem ti. Tu és minha vida, eu, tudo que sonho é pra mim. Tu és minha vida, eu, já não sei viver sem ti. Meus sonhos, és tão linda e sensual. Eu adoro o teu sorriso, teu beijo me dá calor. Perco logo o juízo quando fazemos amor. Sei que tu não acreditas, já não sei. Manu Alves, à 10h38 sur Radio PNFM. Tu es a minha vida. Minha vida, eu, tudo que sonho é pra mim. Tu és minha vida, eu, já não sei viver sem ti. Tu és minha vida, eu, tudo que sonho é pra mim. Tu és minha vida, eu, já não sei viver sem ti. Minha vida, eu, tudo que sonho é pra mim. Tu és minha vida, eu, já não sei viver sem ti. Tu és minha vida, eu, tudo que sonho é pra mim. Tu és minha vida, eu, já não sei viver sem ti. Les voix du Portugal, en direct, de 9h à midi, sur Radio Open FM. Allez, petite dédicace pour l'association Coup de pouce 87 sur Limoges et la présidente Amandine. Voilà. Entren Rod, Linda. Linda Netto. Oui, petit rappel pour l'association Coup de pouce 87. Está a chegar o verão, faz uma roda e pega na minha mão. Vamos lá todos girar. Qui vient en aide au plus diminu. Démuni. C'est dur ce matin, c'est dur. Allez, bisous Amandine. Et bisous à l'association Coup de pouce 87 à Limoges. Du côté de Radour et Saint-Junien aussi. Vem entrando clima, agora vai pra cima. Vem entrando moda, vem fazer a roda. Vem entrando clima, agora vai pra cima. Vem entrando moda, vem fazer a roda. Vem entrando clima, agora vai pra cima.

Aí agora o grupo musical Alma Nova. Fofocaíra. Fofocaíra. Deixa de inventar. E conta a sua maneira. Tudo que ouviu falar. Nunca fala pela frente. E passa a vida a buscar. Diz mal de toda a gente. Mas não deixe-me cumprimentar. Uma nova fofoqueira. Carlos Pires, uma loucura. Bem-vindo hoje, domingo de manhã, na Rádio Open FM 97.9. Bienvenue ce matin, en ce dimanche pluvieux, dans votre Radio Open FM 97.9, les voix du Portugal. Chega bem para dentro, dá uma voltinha, roda de contente, anda para bailar, junta-te à gente, dá uma voltinha, roda de contente, vamos lá cantar, vamos lá dançar, com o Carlos Pires, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar, é uma loucura, beijo um rabinho e balança a cintura, vamos lá cantar, vamos lá dançar, com o Carlos Pires, mãozinhas no ar, mãozinhas no ar. Chega para dançar, chega bem para dentro, dá uma voltinha, roda de contente, anda para bailar, junta-te à gente,

Christophe Maliello, son mix de Vingaroot. Hey! Allez, un petit peu d'ambiance sur les ondes Top NFM, les voix du Portugal. J'adore cette chanson aussi. Alors je fais aussi une dédicace sur cette chanson. Amandine, la présidente de l'association Coup de Pouce 87. Garota. Allez, on se réveille avec Christophe Maliello. Blight, qui zombe. Bon domingo de manhã. Qua radio. Open FM 97.9. Tu és a loucura da minha vida, baby. Minha heroína, minha perdição. Olhas-me nos olhos, ficas perdida. Mais forte o meu coração. Quando nos unimos ficamos loucos. Tu és fogo e eu sou luz. O nosso amor vai crescendo aos poucos nesta dança que nos conduz. Dança. Meu amor, dança, apenas. danse que nous conduz. Dança, requebra, roça, roça, meu amor. Dança, aperta, quero sentir o teu calor. Dança. Rossa, Rossa, a Kizomba de Rossa, Liz Blight. Quero sentir o teu calor. Dança, requebra, roça, roça, meu amor. Dança, aperta, quero sentir. Ah, la matinée passe très vite, la matinée passe très vite, il est déjà 11h, j'ai pas vu le temps passer moi ce matin. C'est fou. Allez, joue en claro. Au pincel de juin. Foi no verão passado que pintei a minha casa. As minhas primas do lado. Celle de juin. Neste domingo de manhã, na Rádio Pan FM 97.9. www.radioopenfm.fr. Pincel do João, o pincel.

tá fora. Olha aí, homem, o que anda a fazer. Tá fora, o vizinho tá fora. Na garagem da vizinha já não o vai meter. Tá fora, o vizinho tá fora. Olha aí, homem, o que anda a fazer. Tá fora, o vizinho tá fora. Na garagem da vizinha já não o vai meter. Tá fora. Un petit coucou à Pedro Brasse du côté d'Ajaccio. Le gâton sensual. Sobre pra cima da vez, vou perder a cabeça. Salto e balanço, não tenho.

Márcio Pereira. Esta noite louca. Acordeão. Vida, vida, vida. Toda a gente canta este refrão. Isto é Miguel Acordeão. Verde é domingo, terra onde eu nasci, a dançar a cana verde que o meu amor conheci. Obrigado, meu Deus, pois eu sou feliz. Vou levar para o mundo a tradição do meu país. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, e ela acordeão já chegou. L'accordéon na Radio Open FM 97.9.

José Malo. On está a Morena. 11h41 sur les ondes Open FM, les voix du Portugal. Quem é? Quando chega essa mulher? Quem é, quem é? Ela é bonita e gosta de bater o pé. Podes chamar-me tudo. Ah, Tony Carreira. Dedicado por Isabel Tchola. As loucuras que eu fiz contigo. Diz mal de mim. Pelos desgostos que já te dei. Diz mal de mim agora, mas nunca digas que eu não te amei. Eu sei que andas dizendo tão mal de mim. No fundo tens direito por eu ter feito tudo o que fiz. Da verdade, toda a razão te dou, mas diz bem da metade de mim de tanto amor. Podes chamar-me tudo, chamar-me louco e até bandido. Diz